A economia tem endereço certo. Comercial Araújo. Aqui você tudo. Eu falei tudo mesmo. Estivas em geral, ração de várias marcas para o seu pet, material escolar, frios, enlatados e muito mais. Comercial Araújo, o ponto certo para a sua economia. Venha fazer sua feira e economize de verdade. Aqui, acompanhe nossas promoções pelo Instagram da loja Araújo Comércio Feijó. E mais, aceitamos todos os cartões de créditos e ticket alimentação da prefeitura. Quer mais? Tem muito mais. Anexo ao Comercial Araújo, você tem a praticidade da Araújo Farma. Aqui você encontra medicamentos éticos, genéricos e similares, perfumaria, fraldas e muito mais. Venha para o Comercial Araújo, na rua 6 de agosto, bem perto de você. Fone 999-99-1535. Boas compras aqui no Comercial Araújo. Na hora de abastecer o seu veículo, venha ao Alto Posto Progresso. Aqui você encontra tudo que o seu veículo precisa: gasolina comum e aditivada, diesel comum e diesel S10, lubrificantes e muito mais. Alto Posto Progresso. E tem mais, temos uma conveniência pronta para te atender e temos gelos para drink. Alto Posto Progresso. Aqui você está em casa. Avenida Marechal Deodoro, ao lado da Guasco. Alto Posto Progresso. Hoje é só de vestidinho, din, din, din, din, din, din, din. Não rola mais a calça, din, din, din, din, din, din, din, din. Garoto obediente, mostrou que é diferente. Vamos ser presente. Alô galera, aqui quem fala é Thiago Bravo. Eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Outro dia na balada, esbarrei em você. Você olhou pra mim, mas eu ignorei você. Muito prazer, esse sou eu. Eu não olho pra trás. Pra chamar minha atenção, vai ter que fazer muito mais. Levanta o vestidinho, ó, bem devagar. 5 centímetros já dá pra começar. Ó, ó, tá esquentando, ó, ó, vai ter amor. Sobe mais 5 que você me dá o jogo. Se for desse jeito, você quer dar tudo e tem total minha atenção. Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho. Não rola mais a calça, garoto obediente, provou que é diferente. Amo seu desejo. Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho. Não rola mais a calça, garoto obediente, provou que é diferente. Na balada, esbarrei em você. Você olhou pra mim, mas eu ignorei você. Muito prazer, esse sou eu. Eu não olho pra trás. Pra chamar minha atenção, vai ter que fazer muito mais. Levanta o vestidinho, vai, ó, vem devagar. 5 centímetros já dá pra começar. Ó, ó, tá esquentando, ó, ó, vai ter amor. Sobe mais 5 que você vira o jogo. Se for desse jeito, você quebra tudo e tem total minha atenção. E tem total minha atenção. Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho. Mais a calça, garoto obediente, provou que é diferente. Vamos ser presente. Tá combinado que a partir de hoje é só de vestidinho. DJ também estamos juntos com o DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Já tá tudo preparado, hoje é dia de festa. Vamos tocar o fervo, vem que vem dançar. Baladeiro de verdade, sabe a hora de parar. Vai direto pro trabalho, não precisa cochilar. Uma, duas, três, já deu. Já fiquei bem cara de pau. Cinco, seis, amanheceu. Eu arrochando sem parar. Certa para economizar é na Casual Fran, da nossa amiga Francisca. Você vai encontrar produtos a partir de R$2, calçados, confecções adulto e infantil, masculino e feminino, bolsas, edredons, toalhas, lençóis e muito mais. O melhor preço e um atendimento personalizado é na Casual Fran, que fica ali no bairro Bela Vista, próximo à residência do Rômulo Ferreira. Casual Fran, a loja certa para você economizar. Se tá cozinhando e acabar o gás, é só ligar para Bonfim Gás, o seu distribuidor Amazon Gás. Bonfim Gás é o gás que vende mais, é o mais antigo da cidade. Aqui tem tradição, pode confiar. Responsabilidade, rapidez nas entregas. Anote aí o telefone pra você ligar: 99900-6729. Com 99991-2234. É só ligar, Bonfim Gás rapidinho vai entregar. E seu distribuidor Amazon Gás, mais antigo da cidade. Responsabilidade e rapidez nas entregas. Disque Gás: 99900-6729. Ou 99991-2234. Avenida Castelo Branco, no segundo distrito. É só ligar, Bonfim Gás rapidinho vai entregar. Não deixa o mosquito da dengue, zika e chikungunya tocar na playlist do seu dia a dia. Então aumente o volume de cuidados e dê o play nessas dicas. Não acumule entulhos, feche bem os lixos, tampe caixas d'água e evite água parada em pneus e outros locais e objetos. Em caso de febre, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. É o Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil. União e Reconstrução, Governo Federal. Quem fala é o Conrado. E aqui é o Alexandre. Nós estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Retorna aí, DJ. Hoje o esquema tá marcado com a pinga. Ela é minha amiga, eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois. Você não sabe onde é, eu vou te mostrar. É no boteco que eu vou parar. Botei vintão na jukebox e fiz a seleção da chonada dos R que os modão do Tião. É louco, cachoeira, eu tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. Vintão na mais do que boxe. E fiz a seleção da chorada do Zé Rick e os rodão do Tião. Se é louco, cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco e saio cantando bananeira. Com a pinga, ela é minha amiga, eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado pra nós dois. Cê não sabe onde é, já vou te mostrar. É no boteco que nós vai parar. Nesse então na Junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R que os matam do Tião. Cê é louco, cachoeiro, eu tô bebendo de torneira. Hoje eu peço boteco, cê plantando bananeira. Tive então na Junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R que os matam do Tião. Cê é louco, cachoeiro, eu tô bebendo de torneira. Hoje eu peço boteco. Tex vai plantando bananeira. Eu tive então na Junkbox e fiz a seleção apaixonada dos R que os matam do Tião. Se é louco, cachoeiro, tô bebendo de torneira. Hoje eu peço e Tex vai plantando bananeira. Eu tive então na Junkbox e fiz a seleção da chorada dos R que os matam do Tião. Cachoeira, tô bebendo é de torneira. Hoje eu fecho esse boteco, sai plantando bananeira. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Bruno Barreto, Alexandre, show de bola. Eu mudei demais por você. E nesse ano e meio até parei de beber. Eu apostei tudo que tinha nessa relação. E se tratando de amor, não posso reclamar. Carinho e atenção você nunca deixou faltar. Me põe contra a parede, quer explicação. Você fez a sua parte. Me desculpe, eu sou assim. Um safado sem vergonha. Eu gosto de beber e de curtir. Eu tô voltando pra vida que eu amo. Avisa aí que eu vou pro show de Henrique e Juliano. Eu tô voltando, sou feliz assim. Tentei sair da fama, mas a parada saiu de mim. Eu tô voltando pra vida que eu amo. Pareiro, solteiro, povo. Eu tô barulhando. Eu tô voltando. Feliz assim, tentei sair da farra, mas a farra não saiu de mim. Beijo. Isso trabalho de amor, não posso reclamar. Carinho, atenção, você nunca deixou faltar. E vai contra a parede, quer explicação. Você fez a sua parte. Me desculpe, eu sou assim. Um safado sem vergonha. Eu passo de beber e digo que eu tô voltando pra vida que eu amo. Avisa aí que eu vou pro show do Henrique e Juliano. Eu tô voltando, eu tô só feliz assim. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Sou feliz assim, tentei sair da farra, mas a farra não saiu de mim. Elas tão na minha porta, mãe delas quer ser minha sogra, sabe? Na hora de fazer as suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o Comercial Mourão. Tudo em gênero alimentício, material de higiene, limpeza, cosméticos, utilidades domésticas, material escolar e muito mais. Vendemos no atacado e no varejo. Aceitamos pagamento à vista, no cartão de crédito, débito e Pix. E também atendemos com o cartão ticket de alimentação da Prefeitura. Por isso, você que gosta de comprar e economizar, passe no Comercial Mourão. Salão, localizado no bairro Nair Araújo, na rua Nair Macambira de Oliveira. O endereço dos melhores preços, Semir Mourão. Fone 68 99966 5850 ou 68 99601 8879. O endereço da economia. Comprar barato? Vou te dar a melhor opção. Vem pro Comercial Vanderlei, o maior e melhor supermercado de Feijó. Aqui você encontra estivas em geral, uma grande variedade de bebidas, produtos de limpeza, higiene e beleza das melhores marcas. Uma linha completa de utensílios domésticos, material escolar, artigos para festas, produtos agrícolas, entre outros. Frutas e verduras selecionadas, além de um setor completo de frios, laticínios e congelados, ações para animais e uma completa linha de produtos para pets. Faça suas compras no Comercial Vanderlei e nós entregamos no conforto da sua casa. Nossa equipe está pronta para lhe atender. Fone 68 999 64 3811. Estamos localizados na Avenida Epaminondas Martins, 151, Centro de Feijó. Coladinho. Gravando tudo, Elite CD do Canindé para o mundo. Bora, Jocely. Avião. Léo. Aluguei uma casa pra 20 pessoas. Só as top, uma casinha boa. É na beira da praia, só entra convidado. O paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando e o presidente tá cheio. E cheiro derramando, a galera tá sem freio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. O sol tá pegando fogo, mas ninguém tá preocupado. E vamos tomar banho de mar, pra ressaca não pegar. Pra 20 pessoas, show só as top. Uma casinha boa, é na beira da praia. Só entra convidado, o paredão tocando, avião arregaçado. Tem bebida chegando, o freezer ainda tá cheio. E cheiro derramando, o migrão tá lá no meio. A farra aqui tá grande, o povo embriagado. São 7 da manhã, tá todo mundo virado. E o sol tá pegando fogo, e ninguém tá preocupado. E vamos tomar. DJ Thiago Albuquerque. Eu mais DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Vai. Sei que sente sim, ainda ama, mas não quer falar. Sei que tá preso sim, você insiste em não querer soltar. Solta, fala, deixa de esconder e põe pra fora. Para assumir que essa noite nem dormiu e tava enchendo a cara pra afogar as mágoas. Com saudade quer ligar, a mão chega a tremer e joga o celular. Mas não vai aguentar e depois vai pegar, vai me ligar, vai embora. E vai me pedir pra voltar, eu não volto, mas não tô vivendo bem bom agora. Tenho uma, duas, três, mas já demorou pra pensar. Enrolou demais, tô com pressa de amar, cê ficou, foi pra trás. Eu não volto, mas não tô vivendo bem bom agora. Tenho uma, duas, três, mas já demorou pra pensar. Enrolou demais, tô com pressa de amar, cê ficou, foi pra trás. Ainda ama, mas não quer falar. Sei que tá prestinho, você insiste em não querer soltar. Solta, fala, deixa de esconder e põe pra fora. Para assumir que essa noite nem dormiu e tava enchendo a cara pra afogar as mágoas. Com saudade quer ligar, a mão chega primeiro e joga o celular. Mas não vai aguentar e depois vai pegar, vai me ligar, vai implorar, e vai me pedir pra voltar. Eu não volto, mas não tô vivendo bem bom agora. Tenho uma, duas, três, paixão demorou pra pensar. Enrolou demais, tô com pressa de amar, cê ficou, foi pra trás. Eu não volto, mas não tô vivendo bem bom agora. Tenho uma, duas, três, paixão demorou pra pensar. Enrolou demais, tô com pressa de amar, cê ficou, foi pra trás. Eu não volto mais não. Agora tenho uma, duas, três, paixão. Enrolou demais, tô com pressa de amar, cê ficou, foi pra trás. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Alô Feijó, quer ter uma saúde de qualidade? Comece a beber água de qualidade. Estou falando da mais nova distribuidora de água de nossa cidade. Distribuidora de água mineral R.M. Souza. R.M. Souza. Fazemos entrega em todos os bairros. Telezap 99955-6120 ou 99995-4629. Peça já sua água e atendemos até às 20 horas. Estou falando da distribuidora de água mineral R.M. Souza. Souza, simplesmente a melhor da cidade. Sem Comércio tem muitas ofertas para você com precinho especial. Entrega na sua casa. Temos estivas em geral, tudo para o seu dia a dia. Temos frios, enlatados, bebidas, doces, refrigerantes, gêneros alimentícios em geral. Produtos para o homem do campo. Temos açougue com carne de primeira. O Sem Comércio aceita o seu cartão de crédito Visa, Redecar, Sodexo, Cielo, Tite Alimentação e todas as bandeiras de cartões de crédito. Fale com nosso amigo Chicão no Sem Comércio. Ligue 9944-6346. Sem Comércio, no bairro Esperança, próximo à Igreja Católica. Venha comprar tudo o que você procura em um só lugar. Sem Comércio, preço baixo e bom atendimento, você encontra aqui. Comigo não tem crise, todo dia rola festa. Tem vida mais barata, mas não presta. E se não tem dinheiro, pode vir que a gente empresta. Tem vida mais barata, mas não presta. Não presta, não presta. Tem vida mais barata, mas não presta. Não presta, não presta. Tem vida mais barata, mas não presta. Fala, é o Adson. E aqui a Lana. E nós também estamos junto com o nosso amigo DJ Thiago Albuquerque. Estourado! Troquei o meu Chevette num carro de verdade. Agora eu tiro onda na cidade.

esperando o amor chegar. Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho. Se eu seguir o meu caminho, sei que um dia eu vou te encontrar. Deixei acesa a lua da minha esperança, que lá do céu te alcança, pra brilhar no seu olhar. Que lá do céu te alcança, pra brilhar no seu olhar. Brasil Tops e DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Perfumaria, você encontra na melhor drogaria. Você encontra aqui na Farmacentro. Tem qualidade, tem credibilidade, tem toda a garantia. Tudo em medicamentos. Melhor atendimento, tem prazo pra pagar. Sua saúde sempre em primeiro lugar. Vem pra Farmacentro, aqui você conhece. Sua saúde sempre em primeiro lugar. Farmacentro, aqui você encontra medicamentos éticos, genéricos, similares. Vale a pena comparar. Venha para a Farmacentro, a sua melhor opção em medicamentos. E mais, aferimos sua pressão e em breve, aplicação de injeção em pequenos curativos. Farmacentro, fone 3463-2123. Eu falei Farmacentro. Drogaria Taveira, sempre o melhor preço. Nossos produtos chegam dos melhores laboratórios do país. Atendimento à altura da família feijoense. Essa é daqui. Drogaria Taveira. Drogaria Taveira, 35 anos atendendo você. Avenida Marechal Deodoro, 877. Fone 3463-2468. O 99974-5557. Drogaria Taveira. Essa você conhece. Essa você confia. Drogaria Taveira. Alô galera, aqui quem fala é o Conrado. E aqui é o Alexandre, nós estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ. Me falaram que você tá de namorado novo. Agora eu entendi porque faz tempo que me faz de bobo. Relaxa que eu não tô brigando não. Quer saber, cê tá coberta de razão. Eu faria o mesmo se alguém brincasse com meu coração. Perdi pra você que deu a voltinha e hoje tá por cima do meu. Percebi que eu não controlo mais a sua vida. Quem morre de ciúme agora sou eu. O número privado que ligou é meu. Sou eu que dá trabalho e causa confusão. Sou quem vencer a noite inteira foi por medo. Quem morre de ciúme agora sou eu. O número privado que ligou é meu. Sou eu que dá trabalho e causa confusão. Sou quem vencer a noite inteira foi por medo. Doeu saber que o seu amor não é mais meu. Doeu. Me falaram que você tá de namorado novo. Agora eu entendi porquê. Faz tempo que me faz de bobo. Relaxa que eu não tô brigando não. Quer saber, cê tá coberta de razão. Eu faria o mesmo se alguém brincasse com meu coração. Pedi pra você que deu a volta e hoje tá por cima do eu. Perceber que eu não controlo mais a sua vida. Quem morre de ciúme agora sou eu. O número privado que ligou é meu. Sou eu que dá trabalho e causa confusão. Sou vencer a noite inteira foi porque doeu. Quem morre de ciúme agora sou eu. O número privado que ligou é meu. Sou eu que dá trabalho e causa confusão. Sou vencer a noite inteira foi porque doeu. O número privado que ligou é meu. Sou eu que dá trabalho e causa confusão. Sou vencer a noite inteira foi porque doeu. Quem morre de ciúme agora sou eu. O número privado que ligou é meu. Sou eu que dá trabalho e causa confusão. Só fiz vencer a noite inteira foi porque doeu. Sou eu saber que o seu amor não é mais meu. Doeu. Doeu saber que o seu amor não é mais meu. Priscila! Relacionamento abusivo? Não faça malabarismo para agradar o crush. Reserve um tempo só para você. Não deixe de lado os seus amigos. Não abandone o que te faz feliz. E o mais importante, não deixe de ser você mesma. Seu espaço é só seu. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Você já ouviu falar em relacionamento abusivo? Um dia você está feliz, no outro está triste. Você percebe que seu amor mudou. Explode de ciúmes e depois pede desculpas. Por mais que você tente acreditar, não há amor capaz de mudar o que está naturalizado dentro de alguém. Desculpa, a fera não vira príncipe com o seu amor. Uma campanha do Ministério Público do Estado do Acre em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Hoje eu acordei pensando na mina. Eu conheci no colégio. Ela tem um jeito de menina e um corpo de mulher. Ela é a garota mais bonita lá da minha escola. E eu estou apaixonado. Todo mundo pode perceber. Quando a gente se apaixona, fica doido, fica louco, perde a razão. Está preso com madrugada o pau quebrou. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Levantei pra atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com uma voz apaixonada. Desse jeito perguntou: tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu. Quer sair comigo agora? Fiquei branco e sofreu. Quando perguntou de novo, disfarcei, ela sorriu. Fala comigo, que a vaca tá aí perto, né? Tá disfarçando, não tá podendo falar. Não? Me liga amanhã. Liga. Beleza. Minha mulher percebeu. Foi aí que o pau comeu. Essa noite lá em casa, madrugada, o pau quebrou. Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou. Levantei pra atender, a mulher me acompanhou. Era uma ex-namorada com uma voz apaixonada. Desse jeito perguntou: tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu. Quer sair comigo agora? Fiquei branco e suei frio. Quando perguntou de novo, disfarcei, ela sorriu. Sei lá. Tá de casa com ela? Jura? Quer que uma cobra te pica se estiver mentindo? Uma cobra cascavel? Ô, Su, será que não dá pra se arrumar uma cobra mais mansa, não? Cascavel, Deus me livre desse trem, Su. Você já ouviu falar em relacionamento abusivo? No namoro, você não é obrigado a seguir uma lista de comportamentos permitidos ou proibidos. Respeite seus próprios limites e aprenda a dizer não quando a resposta que vem dentro do seu coração for não. Código da Namorada. Uma campanha do Ministério Público em Feira de São Paulo. Atenção você! Agora você pode contar com o Mercantil Cidade Nova, localizado no antigo Formiguinha, no bairro da Cidade Nova. Aqui você encontra estivas, frios, padaria, açougue, hortifruti, utensílios e muito mais. Quer mais? Tem mais! Você pode contar também com o Banco Bradesco. É isso mesmo, Banco Bradesco Expresso. Comodidade, conforto e tranquilidade para você fazer seu empréstimo consignado, pagar suas contas. Ponto certo para você comprar e economizar. Maiores informações é só chamar no zap 999204-1639. Mercantil Cidade Nova. Aproveite! Alô, turma boa do meu Brasil! Eita, gaviãozada, olha a pisadinha! Puxa o fone, pai. Vamos, meu filho! Ei, gavião de forró! Simbora! Rocha aí! já não teve o chapéu. Sou muito macho, muito macho, macho, macho. Bebo mel e lavo raré. Porque sou macho, muito macho, macho, macho. Bandeirou eu jogo lá, tô laçado de mulher. Sou muito mano de macho ré. Porque sou macho, muito macho, macho, macho. Bandeirou eu jogo lá, sou laçado de mulher. Vai de lá batendo a mão, todo mundo tá dançando no bailão. Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão, todo mundo tá dançando, é um ginigela no bailão. Bota cerveja na mesa que eu tô chegando agora. Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora. Tô de olho na menina, ela tá que tá legal. Toda mulher fica louca quando pega no meu pai. Logo essa bebida pra cá. Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero enxugar. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Cavalo que pula muito é na espora que ele cansa. Mulher que é muito brava é na cama que ela mansa. Agora tem touro bravo, o seu lombo ninguém fica. Este peão vai e volta, parece couro de pinho. Mas vai ficar melhor. Hoje nem que a vaca tussa, eu não quero ficar só. Vou ficar batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigueiro no bailão. Vou ficar batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigueiro no bailão. Baile com pouca mulher é fácil de arrumar encrenca. Tô fora baile que tiver mulher de penca. Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta. Ela veio sorridente com uma cara de bruta. Como ela tava linda, eu que já gostava dela. Hoje eu gosto mais ainda. Hoje cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Hoje cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Baile com pouca mulher é fácil de arrumar encrenca. Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de penca. Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta. Ela veio sorridente com uma cara de puxa vida. Como ela tava linda, eu que já gostava dela. Hoje eu gosto mais ainda. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é o ginigelo no bailão. Vou de cá batendo de lá batendo a mão. Todo mundo tá dançando, é no bailão. Vou de cá batendo pé, vai de lá batendo a mão. Atenção, população de Feijó. A Prefeitura de Feijó, através da Secretaria Municipalizando o projeto Telemedicina, com os seguintes atendimentos: dermatologia, otorrinolaringologia, urologia, pediatria, psicólogo. Os agendamentos são realizados todos os dias na sala de telemedicina na Unidade Básica de Saúde Diamantino Macedo ou pelo telefone 99203-9778. Se você precisa de um atendimento com uma dessas especializações, venha até a Secretaria Municipal de Saúde na sala de telemedicina na Unidade Básica Diamantino Augusto Macedo. Aproveite! Shalom é sua casa mais bonito lugar. Conforto e beleza pra cozinha, quarto e sala de estar. Na Shalom Mix tem móveis e eletros. Pro amigo do campo tem muito mais. Variedade, bom atendimento. Pronto, entregue várias formas de pagamento. Só Shalom Mix que faz. Venha pra Shalom Mix, vem pra cá. É qualidade, confiança, economia num só lugar. Venha pra Shalom Mix, vem pra cá. É qualidade, confiança, economia num só lugar. Venha pra Shalom Mix, vem pra cá. É qualidade, confiança, economia num só lugar. Últimos dias para você comprar no mega saldão de ano novo da Vitória Eletro. O dono mandou baixar os preços ainda mais. Cozinha de aço para ti com balcão 12 de 126,90 sem juros no Canê. Mesa Dália tampa em granito com 4 cadeiras 12 de 49,90 sem juros no Canê. Microondas LG 30 litros 12 de 74,90 sem juros no Canê. É na Vitória Eletro, aqui é mais barato. Últimos dias para você comprar no mega saldão de ano novo da Vitória Eletro. O dono mandou baixar os preços ainda. Cozinha de aço para ti com balcão 12 de 126,90 sem juros no Canê. Mesa Dália tampa em granito com 4 cadeiras 12 de 49,90 sem juros no Canê. Microondas LG 30 litros 12 de 74,90 sem juros no Canê. É na Vitória Eletro, aqui é mais barato. Nossa história tem raiz. Desde muito cedo, tudo começou em mim. Primeira inspiração, sem deslizado, um amor que não. Gira em torno e ainda quem diga que foi pura sorte. Eu não penso assim, sinto que foi e a diga que foi pura sorte. Eu não penso assim.

vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o peito.